Olá, saudações! Estamos aqui com mais um novo projeto aqui na Glosologia Alagoana, trazendo um programa de podcast em que vamos abordar aqui temas interessantes, né, sobre o hobby do ônibus, sobre transporte, sobre mobilidade aqui no nosso estado, que são temas pertinentes, né, da nossa página, tanto no Facebook, tanto no Instagram. Para quem ainda não conhece o formato do podcast, é uma espécie de programa de rádio em que debatemos assuntos importantes, né, voltados ao tema da página, em específico do nosso caso. E esse é um primeiro episódio piloto, vamos fazendo testes ainda. Então, se você estiver ouvindo ou você está final, deixa teu feedback para a gente saber como estamos indo, né, o que a gente pode mudar, o que pode melhorar. Aos pouquinhos, o formato vai saindo. Primeiro episódio de teste, a gente vai falar um pouco sobre a página do Glosologia Alagoana. Vamos falar sobre o que é o hobby. Então, antes de tudo, meu nome é Felipe Rocha, sou um colaborador por trás, né, da página, ajudando algumas coisinhas. Também trazemos hoje os José Luiz Caldas, que atualmente é um dos responsáveis pela administração da página, né, cuida das postagens e tal. E trouxemos também dois busólogos. Todos são os busólogos, né, mas as pessoas para conversar com a gente também. O primeiro é o Rodrigo Fonseca, ele que é busólogo há muito tempo, né, eu particularmente conheço ele há muito tempo. E também o Fábio Reis, que é carioca, né, vem do Rio de Janeiro, mas já mora muito tempo aqui em Maceió, também dá a sua visão. Então, eu espero que gostem do formato, escutem até o final se puder, para que possam falar bem. E aí, eu conto com o feedback de vocês. Espero que aproveite, e é isso aí. Bom, vamos começar falando sobre aqui a busologia. Rodrigo, você que é um dos busólogos mais velhos aqui de Maceió, não tão velho quanto alguns, né? Mas diga aí, o que é que você acha que é o hobby da busologia? Bom, pessoal, eu sou Rodrigo Fonseca, e eu tô no, como o Felipe falou, né, tô no hobby desde 2012. Mas essa paixão veio desde pequeno. Eu conto sempre essa história que quando eu estudava num colégio em frente ao terminal do Benedito Bento, então eu sempre via os ônibus todos os dias e sempre comentava com meu pai quando acontecia, vinha alguma novidade. Então, desde pequeno eu tenho esse acompanhamento de ônibus, porque minha vida era sempre andar de ônibus. Então eu sempre tinha um olhar diferente, sempre queria andar na frente e não queria passar da catraca, sempre para ficar ali visualizando o motorista dirigindo e ouvindo, né, o ronco do motor, digamos assim. Então, isso veio com o passar do tempo, fazendo com que eu enxergasse o ônibus de outra maneira. Então, acho que desde 2010 que eu acompanho realmente o ônibus assim mais de perto, acompanhando fotos, acompanhando em grupos, essas coisas, até com a página no Orkut, numa época que eu, com os amigos mais antigos que eu, na verdade, que já tiram fotos. E aí, a partir de 2012, eu comecei a tirar fotos, ir em encontros pelo Brasil afora, eles já são bem mais. O pessoal já frequenta mais, etc. Aqui em Alagoas que isso está engatinhando, digamos assim. Mas o hobby tem como prática colecionar coisas sobre ônibus, discutir o transporte, visualizar como é que a gente, nós como busólogos, né, a gente enxerga o sistema, como a gente vê o lado da empresa, como a gente vê o lado de usuário. Então, basicamente isso, né? Eu tenho um álbum de fotos, essas coisas que eu coleciono algumas fotos, e tenho um acervo de quase 40 mil fotos, só minhas, né? Então, é uma coisa assim que eu guardo com muito carinho e que cada dia que passa, você percebe que vai gostando cada vez mais. E uma coisa legal do hobby também, da busologia, são os amigos que a gente encontra e faz, né, nesse período. Então, eu fiz muitos amigos e tenho muitos amigos hoje por conta do hobby. Então, basicamente é isso, né, na minha visão, o que é a busologia, né? Justamente, a busologia, para quem não conhece o termo, né, a gente acompanha a página, acompanha o Instagram, para saber as novidades de transporte, né, e isso acaba fazendo parte também. A gente, como fã do ônibus, meio que se envolve com essa questão de transporte, porque, de certa forma, a gente utiliza o ônibus, a gente todo dia tá lá esperando o ônibus no ponto, a gente sabe a linha que vai passar, a gente sabe até a que hora a linha vai passar, e aí, desde pequeno, a gente observando, a gente andando do ônibus, que acaba tendo esse, não vou dizer intimidade com o ônibus, mas tendo uma relação próxima. Você observa o ronco do motor, você observa cada detalhe interno, externo, e você começa a desde pequeno, né, esse mundo. E bastante importante também as amizades, né? Você conhece tantas amizades, tantas viagens. O pessoal aqui, os amigos jovens, já fez várias viagens. E para quem acha que o abusologia é uma brincadeira de criança e tal, não é, cara. Sério. Claro, tem pessoas que levam a sério demais, isso é um fato, mas a maioria das pessoas levam de uma forma sadia, né? Todo mundo aqui, não só os que estão aqui participando, mas aqueles que participam dos grupos do Facebook, no Ônibus Brasil, cada um tem suas ocupações, seus trabalhos, suas vidas, tem como uma vovó de escape por hobby. Então, para mim é muito bom você fazer parte desse hobby maravilhoso, tanto dos outros que eu participo, porque você tem essa, vamos dizer, essa alegria, né, de gostar de uma coisa diferente. Todo mundo acha estranho, mas você acha legal e isso é o que importa, eu acho que é a minha opinião, né? Vou continuar para carioca, né, que é o Fábio, ele mora anos aqui em Maceió, mas veio do Rio. E o que que acontece? A musologia é muito bom, ela lhe rende amigos, interessante, ela melhora a tua percepção sobre as coisas, né, em relação ao transporte. Você observa mais de perto como é que cada coisa é feita, você se atenta para os detalhes, você vê, entra em comparação com modelos novos, modelos antigos, e você acaba criando aquela paixão. No meu caso, o hobby, ele surgiu de muito andar de ônibus, quando era pequeno, fazer várias viagens intermunicipais no Rio de Janeiro, que na época eram baratos, né? Hoje a gente sabe que está difícil para todo mundo, é uma facada para o mundo, né? Poder fazer um pequeno e um mero passeio, um mero inocente. E acabou surgindo os interesses, como se fosse observasse, como os nossos amigos aqui já têm falado, se observasse o ronco dos motores e aquilo lhe trazer uma certa sensação de paz, talvez. Um certo deleite, que você acaba ouvindo as coisas, você acaba vendo, você acaba se interessando, né? E é um universo vasto, um universo de coisas que nem eu mesmo sabia que existiam tantas coisas mais assim, né? É muito bom compreender, é muito bom ler sobre isso, é muito bom você ter aquele acervo bonito de foto que muitas vezes você demorou a conseguir, né? Você olhar um exemplar que você nunca tinha visto, você, através da museologia, você também pode conhecer o passado, né, das máquinas que hoje você está saindo da sua casa, indo para o trabalho, ou então indo passear com a sua família, com seus amigos. Você não faz ideia de como aquilo surgiu, né? Então, muitas coisas relembram o passado, muitos ônibus antigos, muitas coisas, né? Até momentos e situações engraçadas que você vai lembrar quando você estava no busão. Então, é um prazer. Prazer é uma satisfação de estar sendo museólogo, de ter essa paixão, de ter esse hobby, de analisar peça por peça, entender tanto os lados dos fornecedores, dos trabalhadores, entender o lado dos usuários, que é interessante, e trazer isso numa nova ótica que a gente precisa ter agora. A gente precisa abrir os olhos e fazer com que uma melhor compreensão de tudo. A museologia é maravilhosa. A partir disso, né, a gente, de uma forma para a gente dar uma explicada melhor para o pessoal mais leigo, né, a gente simplificar o pessoal que não necessariamente curte o ônibus do jeito que a gente curte, né, mas que tenho curiosidade para fazer isso, não sei o que, do ônibus. A gente tem essa página para simplificar o transporte. E aí, para falar melhor da página e também falar como conhecer o hobby, aí agora vou passar a voz pro Luiz, que é o atualmente aí o nosso chefe de marketing. Mas aí é que tá ajudando a gente na nossa fase aí de crescimento da página. Eu sou o José Luiz e a minha história com o hobby, na verdade, ela, como de todos vocês aí, vem de pequeno. Agora, assim, quando eu era pequeno, eu gostava, eu ficava admirado. E, assim, porque eu moro aqui perto de um terminal de ônibus, né, que é muito movimentado, eu só ficava admirando, mas sem vontade de andar, mas não podia, até porque minha família sempre teve carro e eles sempre davam preferência para carro, né? Aí quando acontecia de alguma vez assim, um carro quebrar, aí eu sempre ficava pensando, mãe, vamos de ônibus, quando de ônibus era a maior alegria, né? Aí quando eu comecei a desenvolver, digamos assim, uma certa de transporte, tipo, acho que foi a partir de 2007, quando chegaram aquele City Max do 17-22 de São Francisco. Aí eu comecei a pesquisar fotos e tudo mais. Aí quando chegaram os S22, aí sim é que eu fui me inteirando cada vez mais sobre museologia, embora não fosse tão atuante com relação a fotos, sabe? Mas a partir disso é que eu comecei a estudar sobre. E aí acho que só em 2016 que eu comecei a ficar atuante. Não por causa do Zonas de Alagoana, exatamente, até porque nessa época eu também não, mas eu teria uma foto de independência e deixava guardadinho por lá. Aí, a partir de 2018, é que eu conheci o Buzologia, a partir de um membro nosso do Kevin, que ele mandou o link do grupo de Buzologia, aí eu entrei e comecei a conhecer o pessoal, aí comecei a fazer aulas com vocês três. Só acho que a partir desse ano mesmo é que eu comecei a ir um pouco mais a fundo, não só na museologia, mas também na página, né? Assumindo algumas funções internas. É que eu comecei a assumir algumas funções da página, até porque o chefão, podemos dizer assim, né? Ele teve problemas com o computador e tudo mais. E aí eu aproveitei a oportunidade de assumir. E aí eu comecei a traçar, até porque eu estudo administração de empresas, eu comecei a aplicar os que estudei na faculdade, no próprio museologia, de modo a profissionalizá-lo. Assim, é algo que torna-se muito, assim, algo muito, muito benéfico para o grupo como um todo, né? Até porque, por exemplo, esses grandes grupos de busólogos que existem no Brasil, o Fortal Bus, acho que até o Mobcea, e muitos outros grupos de busólogos do Sudeste e Sul, eles utilizam essas coisas, no caso, essas ferramentas. Há um grupo cada vez mais organizado e que também conseguem atingir as suas metas. Então, por exemplo, como de seguidores, né? Não só de seguidores, mas de visitas à garagem de empresa, entre outras coisas. E aí, só complementando, a bomba desde o ano passado a gente deu uma boa aumentada, né, querendo seguidores e tal, e a partir desse novo, digamos, na administração a gente chama de reposicionamento de marca, possamos dizer assim, né? Que aí, é isso mesmo. Boa, que aí tá investindo aí, né, novos quadros da página, a gente usa aí esse dia, está colocando o rodoviário da semana, né, o pessoal que é rodoviário, que trabalha com ônibus, tá participando da página também, né, mandando fotos. Já dá quanto mês de foto aí de que a galera já mandou lá? Acho que dá 2 meses ainda. Caraca, é muito. 2 meses. Agora sim, a gente tá tentando dar uma agilizada nisso para conseguir diminuir essa fila. Senão, acaba se tornando algo até saturado se a gente ficar o tempo todo por um, como é que posso dizer assim, por um intervalo muito grande, sabe? Então, é melhor a gente já ir agilizando, porque vai diminuindo essa lista. Até porque os próprios rodoviários ficam pedindo a gente o tempo todo. Cadê a minha foto? Quando é que vai sair a minha foto? Tá fazendo isso. Mas assim, a gente já tá quase completando toda a semana com grade, com uma grade fixa. E a gente também tem outros planejamentos para implementar, talvez, nos próximos dias. E uma coisa bacana para a página, né? O pessoal que acompanha já deve ter percebido que, nos últimos meses, a gente conseguiu ser chamado pelas empresas de ônibus aqui da Maceió, né? As 3 empresas que renovaram recentemente, no período que a gente está falando aqui, né? Hoje estamos gravando no final de maio, que foi grande surpresa pra gente, as empresas chamarem a gente pra conhecer a garagem, um negócio muito bacana. E aí, Rodrigo, fala aí sobre a sensação, como é que foi esse envolvimento. Não, realmente, como eu falei, né, quando eu falei anteriormente, eu disse que o hobby, em essas visitas, encontros em Alagoas, eles já estavam engatinhando, porque a primeira vez em muitos anos que a gente é chamado, praticamente a primeira vez que a gente é chamado como um grupo, para fazer uma visita na garagem. Então a gente fez a visita na garagem da Real Alagoas, primeiramente, depois uma visita na garagem da São Francisco e, por último, antes até dessa quarentena, a gente teve a visita à garagem da cidade de Maceió. E a gente percebeu como os representantes das empresas receberam a gente muito bem, trataram como realmente a gente nunca imaginou que fosse, que seria por aqui, né? Eu, por experiência de ir para vários encontros, como o do Fortalbus, já em Guanabara, já fui em encontro na Progresso também. Então, a gente vê, né, o tratamento que a gente recebe por lá, eles tratam realmente a gente como realmente um admirador. Isso é muito bom, e aqui a gente não tem esse reconhecimento. Então, desde 2016 para cá, a gente vem recebendo esse tratamento diferente. E agora, com essas visitas na garagem, então a gente se sentiu muito bem acolhido. A gente tem que agradecer também a eles, né, por ter aberto esse espaço para a gente. E que em breve isso vai melhorar ainda mais, digamos assim, né? Que foi uma sensação, como eu disse para alguns, né, que foi uma sensação incrível, assim, porque a gente estava nem acreditando, digamos assim, que estava vivendo aquela situação. Então houve a apresentação dos carros na garagem, tanto nas três, no caso, né? E a gente também tinha ido à apresentação dos veículos na própria CMTT no dia do encontro na São Francisco. Então foi uma oportunidade da gente conhecer melhor as empresas, eles conhecerem melhor a gente. Ter aquela relação entre a empresa e os admiradores, digamos assim, é uma sensação muito boa. Foi bom a gente ser recebido e tal, e importante, né? Que a página hoje está sendo reconhecida. É muito parte da galera que curte, né? Que sempre comenta as postagens, o pessoal que tem dúvida manda as dúvidas. E a função da página é essa, né? Difundir o hobby. E pra galera que tá na dúvida, né? Não conhece muito ônibus, mas tem curiosidade, a gente tá aqui, né? Então, manda, quem tiver dúvida, manda lá na página, manda no Instagram aqui. Quem é da pessoa da equipe aí vai estar respondendo. Inclusive, a gente tem até especificamente para isso, né? Dúvidas frequentes. Inclusive, fala justamente sobre a posologia. É porque assim, o intuito mesmo da página é fornecer informações, digamos, porque não somos só meros admiradores, digamos assim. Então a gente, como tem conhecimento um pouco do sistema, então a gente tem uma ideia de como funcionam as coisas. Então as dúvidas sempre dos usuários sempre são frequentes. E dizem muitos amigos, né, que não são, que não gostam de ônibus e tal, eles geralmente perguntam a gente o que é que eles, pra, como é que eles vão para tal canto e etc. Qual ônibus devo pegar, onde devo descer. Então a gente é mais muito informativo. E a gente vive, como é que posso dizer, só no caso para informação. A gente não apoia A, nem B, nem C, digamos assim. A gente está ali para informar e dizer o que está errado e o que está certo, entendeu? Então é uma coisa mais para esclarecimento que aconteceu alguns dias atrás, de achar que nós do Busologia estávamos falando de uma coisa. Não estávamos fazendo isso, a gente estava só esclarecendo as coisas que aconteciam. Então a gente está do lado da verdade. Não importa se ele é do lado A, se ele é do lado B. Bom, esse é o primeiro episódio, né? A gente vai se estender tanto. É mais pra conhecer o formato. Pra quem não conhece o formato do podcast, tem um formato bem. Cresceu bastante no mundo. E aí, se você gostou, comenta aí, né? Tá postando no Facebook, no Instagram. Vamos dar um jeito de postar em alguma plataforma de podcast também, pra ficar muito mais fácil escutarem. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro episódio. Conforme sair o feedback, a gente pode já pensar em outros episódios falando de temas mais específicos. Hoje o tema foi um pouco mais aberto para dar uma explicação, né, do que é o hobby, do que é a página, do que é o podcast. Mas aí, a partir dos próximos, a gente vai trazer alguns temas mais interessantes falando sobre transporte em si e sobre a busologia. Então, muito obrigado a todos que escutaram e até a próxima.